062, autorizada linha I, decolar pista 90, vento 1900 graus, 07 nós. Eu chamei a 140 em decola, vento 1,10 graus, com 1,19. Eu vou chegar no Golmar 1, tarde 21, já vi. 7721, 1995, obrigado pela colaboração de vocês. Azul 4207, no salmo 48, libera direito, caminho 2199. Romeu Juliette, Vitor Fox, Lula Celeste, Lula. Diz o Lula, eu tô olhando a escuta. Cópia console, 1219, e acionamento de conteúdo. Chegada da noite, 3298. Charlie 5 in the Belgium, Unit 2019. Thank you. Washington, qual o seu grupo de espera da Papá, QNH108? Já te dou força da história possível de ser turbulência do banho que pousa 910. Decolagem autorizada, sistema 7, vento 130 graus, 0,5. Escuta. Da Bianchi, chame no ponto de espera na Oscar, Fenelão no 08. Instituto Fonte, decolar 209, chame controle Salvador, 10.8. Boa noite, muito obrigado, pelo excelente dia, Bianchi, seu Fonte. Obrigada, bom voo. Obrigado. Eu vou fazer essa, em quais partes da cidade que eu vou fazer o sobrevoo mais especificamente? Se você desce, ele está na área de carnaval. O SNAP está autorizado sobre o voo. Eu desejo voar direto a matar o via litoral. Vou direto o destino, a produção de hoje, e vou dar o pé no seu. Curta, tem visto, motorista Juliette. Victor India Juliette, pouso autorizado sistema 7, vento no 40 graus, 05 nós. Pouso autorizado na 7, Juliette. Thank you. localização do estado de voo 110. 7, ventana 00 grau 059. Zero,